a falar de mim. Eu sou, eu nasci, eu me criei assim. Está com quem eu gosto, é o que me faz feliz. Eu conheço o lixo e o luxo. Eu sei quanto vale uma vida. Eu vivo a vida, eu vivo a vida. Ela deve ser vivida com liberdade. Eu já fiz a guerra, eu já fiz a paz. Eu já fiz a guerra, eu já fiz a paz. Eu sou o lixo, sou o luxo, sou o ódio, sou o amor. Eu sou o lixo, sou o luxo, sou o ódio, sou o amor. Mais me importa falar de mim. Eu sou, eu nasci, eu me criei assim. Estar com quem eu gosto é o que me faz feliz. Eu conheço o lixo e o luxo. Eu sei quanto vale uma vida. Eu vivo a vida, eu vivo a vida. Ela deve ser vivida com liberdade. Eu já fiz a guerra, eu já fiz a paz. Eu já fiz a guerra, eu já fiz a paz. Eu sou o lixo, sou o luxo, sou o ódio, sou o amor. Eu sou o lixo, sou o luxo, sou o ódio, sou o amor. Seja de vida, tantos sonhos estranhos. Aprendendo a lidar com as perdas, correndo atrás dos ganhos. Vivemos e amamos de maneira errada. Ganhando a vida no mundão, vivendo a vida na estrada. Ô liberdade, ô liberdade.